Este é o episódio 88 do Tétano Emissão. Convidado é o Toti Samed, músico angolano que começou por tocar guitarra com outras pessoas e agora está a lançar a solo. O episódio foi gravado em casa do Calaf, daí haver alusões a ele ao longo da conversa. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página de Facebook. E a partir de agora também podem apoiar o podcast com dinheiro todos os meses através do Patreon e ser recompensados por isso. E é só irem até patreon.com/tétanoemissão. E é isto. Fala, depois sim, a voz super grave. É. Mas a voz dela soa bem, não soa muito mal. Estamos aqui em casa dele, não é? Yeah. Quando vou-te perguntar sobre os livros dele e tal. Uhum. Que não são teus. Tu vieste cá para o Mês Fest e para Aveiro? Sim. Etc. Especialmente, é. Vim especialmente para o Mês Fest e para o Festival de Aveiro. E aproveito também para estar em contacto com outras pessoas e fazer outros conectos também em Lisboa. Mas tu vives em Angola, em Luanda? Vivo em Angola, em Luanda. Há uma vez vieste cá? Não. Já vim. Este ano... Não é vieste, viveste. Se... Não, nunca. Não. Sempre vivo em Luanda. E este ano já vieste, não sei quantas vezes. Sim, já vim. Fiz o lançamento do EP. Com da ZDB, exatamente. Não, mas nunca vivi cá, por acaso. Mas como é que... Sei lá, como é que tu começaste a colaborar com pessoas, tipo... Que tu tocavas com... Ainda tocas com a Aline? Sim. Então, tudo começa com a Aline. Porque ela convida-me para fazer uma turnê. Sim. Na West Africa. E essa turnê começava, bom, digamos, em Lisboa, com um concerto no Beleza. Eu fui convidado da Aline para fazer parte do concerto. Fazer parte do concerto e acompanhá-la? Sim, toquei metade do concerto, toquei músicas minhas também. Okay. E depois fomos para a West Africa. Entretanto, essa minha participação gerou um certo buzz e também depois fomos ao Brasil, uns meses depois, e o Calaf estava lá, no festival Back to Black. E ele depois ouviu-me cantar e convidou-me para fazer o... E qual aconteceu do CCB? Do CCB, Carta Branca. Carta Branca. Então, daí, bom, conheci muita gente, conheci pessoalmente a Sara Tavares, conheci pessoalmente a Namora, e esse concerto do Calaf serviu também como base para esse EP em Gombota, porque muitas das músicas que tocamos ao vivo lá passaram a ser fazer parte do repertório do EP. Que não são, trocado dias, tocaste músicas tuas nesse concerto da Aline e o disco não são músicas tuas? Não, não são. Só uma, são só o instrumental, é que é a minha autoria. Sim. E as outras são clássicos angolanos. E então surge, né? Surge dessa colaboração com o Calaf e com a Aline. E as coisas vão acontecendo quase que como um efeito dominó. E também a Namora também te convidou para abrir um concerto dela? Em Paris, no Olympiá. Também participei num concerto dela em Vila Nova de Gaia, no meu Marés Vivas. E fiz agora recentemente um tema com a Sara Tavares. Uhum. E vou fazendo algumas coisas cá. Que foi? O que é aquelas coisas que ela gravou com o André, com o cantor? Não. Não, é uma... Quando uma vez que eu falei com o André, ele falou-me de ti. Sim. Depois, o André também dá-se muito bem comigo. Mas não, mas é uma música nova. Estamos ainda à cozinha, na verdade, ainda não está finalizada, mas é uma música que... É um dueto? É um dueto. Ok. Porque tu começaste como sideman guitarrista? Exatamente. Como guitarrista, sideman da Aline, cantava uma ou outra música com ela, eventualmente num concerto, mas Fiz a tour do West Africa, da África Oriental, como sideman da Lean. Mas isso foi só agora? Tipo, o que é que tu fazias antes? Bem, tenho uma banda em Luanda. Tenho uma banda Como se chamava? chama-se The Kings. The Ok. Kings Band. The Kings Band. Mas era uma banda de quê? Covers Ok. e pronto, uma banda de baile, né? Ok. Mas ainda continua a banda, né? Embora Sim. esteja mais ausente agora, porque estou a dedicar mais a minha carreira a solo. Mas continuamos a fazer coisas também em Luanda. E em Luanda já tenho algum reconhecimento. E acontece que também tenho crescido mais ainda com essas minhas vindas a Lisboa e essas minhas colaborações com artistas de Portugal, né? Sim. Então tenho crescido também em Luanda. Mas antes eu sempre fiz bars e andei por aí a fazer colaborações com outras pessoas também. Mas como é que tu conheceste ali? Ou começaste a colaborar com ela? Bem, com... Bom, eu conheço a Aline há mais de 10 anos, Ah, porque ok. bom, crescemos basicamente no mesmo núcleo artístico, né, Ok. digamos. Ela fazia parte da Escola Portuguesa de Luanda e eu ia a muitos festivais organizados pela Escola Portuguesa e ela cantava sempre. E eu, como já tocava também, conhecíamos, fazíamos parte do mesmo Ok. meio, digamos. Então, uns anos depois, ela redescobriu-me na internet e mandou-me uma mensagem e voltamos a falar e nós já éramos amigos e ficou a promessa de fazermos algo juntos. E depois cumprimos isso com um concerto que nós fizemos, que é o Tributo às Vozes Angolanas, que aconteceu em 2013. Juntámos-nos a mais dois artistas fantásticos, que é o Gary Sinedima, que é um rapaz mega talentoso, angolano, uma voz incrível. E a Irina Vasconcelos, que tem uma banda chamada Café Negro, que é uma banda de rock, basicamente. Então fizemos uma mistura, né, de várias vozes e homenageamos as vozes angolanas. Quem é que eram essas vozes angolanas? Bom, Homenageadas. eram várias, por exemplo, André Mingas, Sim. por exemplo. Tu tens uma conversão com o filme de Mingas. Sim, Sim. eu sou muito amigo da família toda, né? E então tenho muitas coisas com eles. Já cantamos juntos em vários eventos. Mas pronto, era o Rui Mingas, André Mingas. Tinha vários, tinha Angola Ritmos, que é uma banda, bah, muito, muito tradicional da música angolana. Passamos por David Zé, passamos por vários artistas assim da música angolana, colonial e pré-colonial. E então, depois disso, Aline voltou a chamar-me, alguns concertos dela em Luanda, até que acabou por chamar-me para essa turnê na África Oriental, que foi decisivo. Para onde é que passaram? Passamos por Addis Abeba, por Nairobi e Zanzibar. Os concertos de Nairobi e de Addis Abeba foram em nome próprio, mas de Zanzibar foi num festival que é o Sauti za Busara, que significa a voz do povo em Swahili. É um festival lindíssimo Quem na eram as ilha outras pessoas? Estavam no cartaz. do Sauti za Busara. Eram essencialmente músicos africanos. Havia bandas marroquinas, eu já não lembro Sim. todos os nomes, mas havia bandas marroquinas. Sei que o Tcheca também estava. Lembro porque tivemos com o Tcheca pessoalmente. Bom, basicamente, essencialmente música afropolitana, né? Mais ou menos. E depois surge sempre a partir do concerto do Calaf, e os teus originais, o que é que acontece? Os originais estão a ser guardados para o álbum, na verdade, para saírem no álbum, que epá, ainda falta um bocadinho. As mesmas versões tu dás tipo um cunho um bocado diferente. O que há de ser o single, que saiu o vídeo agora, é aquela malha do Angola 72. Do Angola 72. Do Bongo. Que eu conheço bastante bem, demorei algum tempo, mas isto é aquela malha do Bongo. Dás um toque assim um bocadinho mais, sei lá, blues, assim, qualquer coisa. Mas blues, jazz, talvez. Eu acho que na verdade tem a ver com a minha forma de estar na música, né? Há muito ecletismo envolvido, porque eu sendo africano tenho muito contacto com a música africana, especialmente angolana, mas eu cresci numa casa onde se ouvia de tudo absolutamente, e o meu pai principalmente, que é um grande consumidor de música, um grande ouvinte, ele pôs-me em contacto com muitos, muitos estilos, então acaba por influenciar e também reflete-se nessa fusão que eu apresento no EP. Mas havia muitas lojas de música em Luanda quando estávamos a crescer? De onde é que vinham os discos? O meu pai, bom, não haviam, não sim, haviam muitas. Essa é a ideia que eu tenho, por isso que eu estou. Pois, não haviam muitas lojas, na verdade era quase tudo importado. Sim. E mesmo, quer dizer, o meu pai viajava e levava consigo os discos, os vinis e tal. E ele, quando viesse, principalmente quando viesse a Lisboa, quando ele ia muito à Bélgica também, acabava por levar os discos, os grandes clássicos do rock, por exemplo. Tipo, o meu pai a perguntar muitas vezes, tipo, o quê? Sim. Pedir para especificar. Claro, o meu pai é um aficionado de Pink Floyd e Rolling Stones. Basicamente, Dire Straits, assim, Sting and the Police, Bossa Nova, Tom Jobim, Jazz, Nat King Cole, Frank Sinatra, Coltrane, música do Caribe, como Les Aglons. Então é uma viagem incrível. Música cubana, som cubano. Então foi a minha vida musical, minha infância foi uma viagem musical muito, muito rica. E por que decidiste pegar na guitarra? Eu comecei com um teclado Zito, Casio. E depois aprendi algumas coisas, claro, eu tinha 5, 6, 7 anos e sabia tocar algumas coisinhas, mas depois aos 13 anos eu queria aprender guitarra, porque eu acho que além de ser apaixonado, né, por aquele visual do que é tocar guitarra, na verdade, e o som, eu senti que o tipo de música que eu ouvia tinha muita guitarra, então. Mas o tipo de música que tu ouvias era o que o teu pai ouvia? Sim, basicamente. Sim. Era o que se ouvia em casa. Okay. Então acabou. Ainda não tinhas gosto próprio? Sim. Ou ias começando a ter? Ia começando a ter, porque depois eu é que punha os discos para ouvir, né? Mas claro, influenciado, gosto muito influenciado pelo meu pai e a minha mãe, né? E depois tem essa coisa da música brasileira também, que também foi influência da minha mãe, então, e da música africana também, então acabei por me inclinar à guitarra, até porque por ser um instrumento muito fácil de transportar, por exemplo. Sim. Um teclado tinha que dependia de pilhas, de energia elétrica ou qualquer coisa. E uma guitarra não. E teres um suporte para suporte para tocar e tal. Então a guitarra sempre foi mais prático. E aos 13 anos eu recebi uma guitarra de prenda, da aniversário. Pronto. Então aí começou a jornada. Já agora, quando eu entrei, estava ali no giradiscos o Baduísmo da Erika Badu, foste tu que estiveste a ouvir? Não, eu fui calaf. Okay. E ficou. E ficou. Desde que ele foi embora. Pois. Não é. Esse tipo de coisas não são referências tuas? Sim. Só que é pós. Já é pós. Já é depois disso, já depois dos 13 anos, etc. Sim, é que... já foi depois. Já foi. Foram coisas que eu fui buscar. Porque, na verdade, Erika Badu. Eu apanho a Erika Badu já adolescente. Já, sim, sim, claro. Já era adolescente. Então, depois foi naquela coisa do movimento hip-hop, que eu também fiz um bocadinho parte disso em Luanda. Rapavas? Sim, mas nada de muito sério. Na verdade, eu já tocava guitarra. Sim. Mas juntei uns amigos. Eu vivo num bairro chamado Vila Alice. Na Vila Alice, e repávamos, fazíamos freestyle e não sei o quê. E pronto, e nesse movimento acabei por entrar também um bocadinho no New Soul, no rap e tal. Através de que nomes? Por exemplo, o meu irmão mais velho ouvia muito o D'Angelo. Ok. Essa cena Soul Quarians, sim. Jadila, exatamente. Ouvia muito D'Angelo e, por exemplo, e também ouvia muito Method Man, Redman, Wu-Tang Clan. Então há uma fase da minha vida que também foi muito, muito virada ao rap. Por exemplo, Eminem, 50 Cent e tal, um bocadinho depois. Mas depois volto e volto para as raízes da música acústica quando começo a ouvir muito Tom Jobim, e Caetano e Djavan, na verdade. Foram os três grandes nomes da MPB que eu ouvi. E então volto um bocadinho e isso. E na verdade essa foi a ponte para eu voltar a ouvir jazz e voltar e depois começar a receber essa influência muito forte do jazz. Voltei a ouvir Nat King Cole, fui para coisas um bocadinho mais fundas, como Miles, por exemplo, e comecei a estudar aquilo, comecei a preocupar-me em saber a ciência por trás daquele som, né, daquela linguagem, e depois isso tudo fez a minha... Nessa altura já era mais fácil ter acesso à música? Tipo... Exatamente, com a internet, já estamos a falar de... 10, sim. 8 anos atrás. 10, 8 anos atrás, mais ou menos. E depois, o meu contacto com a música angolana é inevitável, né? Mesmo música angolana contemporânea como mais tradicional, mais clássica. Pois é inevitável, porque todos os dias eu ouvia. Desde o Kuduro até o Semba, até a Kizomba, até as Quilapangas. Então era inevitável. Então isso tudo fez um né? Isso tudo é um conjunto que me faz, na verdade. Estamos a falar que entraste nessa coisa da Erika Badu, de Angelo, não sei o que. Eu uma vez li um livro sobre hip hop que se chamava Can't Stop Won't Stop, e que falava que no final dos anos 90 houve uma digressão que era tipo os Roots, acho que era o... A Erika Badu estava lá, de certeza. Acho que eram os Roots, Common, etc. Que foram à África. E foi um desastre. Porque estavam sempre a falar, tipo, dos problemas que havia nos Estados Unidos. Sim. E os africanos... Tipo, as pessoas da África estavam-se um bocado a lixar para os tipos de problemas que eles estavam a fingir. Que eles estavam a dizer que eram os deles. E, tipo... Que não se conseguiam identificar com os problemas deles, eram muito diferentes e muito maiores, tipo, na maior parte do público em África. Sim. Tipo, a falar de um certo afrocentrismo, mas centrado só nos Estados Unidos. Exatamente. De uma maneira muito estranha, e que era um choque de culturas. E estava a lembrar disso quando estava a falar da Erika Badu. Mas isso tem a ver com a forma um bocado romântica como os afro-americanos olham para a África. Sim. Isso percebe-se, principalmente se vive em África. Sim. Percebe-se um bocadinho que é um bocadinho de romantismo à volta da noção da África que os afro-americanos têm, o que não deixa de ser uma coisa bonita, mas confrontado com a realidade africana, acaba por se perder ali, principalmente na passagem da mensagem. E tem a ver com esse movimento e a New Soul em especial, né, com artistas como Common Sense e a Erykah Badu, que sentem essa ligação com a África, mas eles sentem-na como lhes foi permitido sentir, porque há um conjunto de fatores que limitam essa vivência da africanidade, claro, porque eles são do outro lado Sim, e do não oceano. nasceram em África, Não nasceram em África, exatamente. claramente foram lá. Pois. É mais fácil encontrar a africanidade nas Antilhas, no Caribe, do Sim. que nos Estados Unidos. Porque até sabe-se que houve uma lei no século XIX que proibiu os batuques nos Estados Unidos. É por isso que a música negra africana não tem batuques, não tem instrumentos Sim. tradicionais Sim. africanos. E se nós formos abaixo, em qualquer país abaixo dos Estados Unidos, a música afrocêntrica tem batuques, Sim. tem percussão, tem tudo, né? Porque foi mesmo proibido a africanidade, foi uma coisa um bocado mais agressiva nos Estados Unidos. Então é natural que eles depois se sintam confrontados com essa. Porque é um romantismo, né? Uma coisa ideológica que, se calhar, chegado à África, depois não consegue se passar. E tu, como africano, como olhavas para essa música? Bom, eu Para a não. mensagem dessa música? Há uma questão interessante, que é a questão da língua. Sim. Bom, eu não falo inglês há muito tempo. Ok. Ou, digamos, não falo inglês há muito tempo, não é bem assim. Até falo inglês há algum tempo já. Só que eu não tinha nível Sim. de linguístico para perceber o que eles estavam a tentar dizer. Hoje em dia eu já consigo perceber o que eles estão a dizer, Sim. mas mesmo se calhar intelectualmente eu não conseguiria chegar à mensagem que eles queriam A passar. tua abordagem da música era puramente Era sónica, puramente puramente do som? sonora. Sim, Exato, sonora. exato. Então não tinha qualquer percepção ideológica daquilo que eu estava a dizer, mas sim, hoje em dia eu fico com essa impressão Sim. que há um romantismo, talvez, à volta dessa africanidade. Mas o que é normal, o que é perfeitamente normal e natural, porque há muitos fatores que levaram a isso. Mas pronto. Existem pessoas que encaram um bocadinho de forma um bocadinho diferente e um bocadinho mais negativa. Como que, como disseste, há pessoas que se calhar chegam e dizem: olha, vocês estão aí, estão no primeiro mundo, vivem bem, nós estamos aqui em África a sofrer, tipo, a passar fome, e não venham dizer que vocês sofrem, por favor. Mas claro que não é bem assim, né? Há pessoas que encaram mais ou menos. Eu lembro-me, não tenho mais detalhes sobre esta história, porque foi num livro que eu li tipo, há mais de 10 anos. Sim. E tipo, lembro-me, gostava de ter mais especificidade. Só me lembrei disso agora por causa da Erykah Badu especificamente. E tu dizes isso, já não me lembrava muito tempo Sim. desta história. Que é estranho, não sei. É, pois é. Pois é, é mesmo. E o que é que tu ouves nos dias que correm? Eu ouço de tudo, na verdade, mas para Como simplificar. estavas a dizer há bocado, Sim, gostas de. até hoje ouço de tudo. Eu gosto. E Se eu pegasse agora no teu iPod, se é que tens um iPod ou iPhone, Sim. onde ouves a música, o que é que terias lá? Ias ver de música instrumental moderna, digamos, como Snarky Puppy, ou, por exemplo, música instrumental jazz do Caribe, por exemplo, Medi Javi, que é um pianista das Ilhas de Reunião, eu gosto muito de ouvir. E ouvir Mário Canonge também, que é um pianista de Guadalupe. Até Paulo Flores ou Aline Frazão. Tenho a discografia toda do Miles Davis e a do John Coltrane. A discografia toda? Sim, em digital. Ok. Mas era mais. Tu gostas de tudo? Consegues? Não, eu não consegui ouvir tudo ainda, okay, na verdade, porque é impossível. Sim. O Miles tem, se não me engano, 60 sim, sim, discos, sim, sim, assim, sim, desde, os, desde lives até sim. estúdio. Mas eu fiquei. Fiquei... Depois aquelas compilações que saem com os outtakes e. Exatamente, tal. Exatamente. Ainda há dias estive a ouvir o Birth of Cool, sim. onde tinha acho que 3 versões do Buda, okay. por exemplo. Sim. 3 versões do Gero. Sim. E vários takes de outras músicas. Então. Ouço Miles, Coltrane, A-Train. Não foi a Coltrane que um dos Mingas foi buscar o nome para a filha, nem? Eu não tenho a certeza. Mas o Coltrane tinha a mulher dele, que era Naim, tinha, okay. e tinha uma música chamada Naim. Eu acho que era daí que vinha, sim. Ah, sério? Eu não acho sabia. Que sim. Eu não sabia. Agora estava a fazer a ligação, foi Coltrane. Não sabia, sim. Por acaso acho é que já engraçado. Ouvi a própria dizer. É engraçado. O Rui Mingas é sim, sim, o Rui Mingas, sim. É o pai da Naima. É engraçado, não sabia. Se calhar pode ser completamente mentira, posso ter imaginado isto. Mas vai fazer sentido também. Pode estar completamente errado. Sim, sim. É uma questão de se pesquisar. Mais o quê? Eu ouço... O que é que eu ouço? Eu ouço Ed Motta. Ok. Sou fã de Ed Motta. Ainda ouço algumas coisas de Javan. Ainda gosto de coisas muito antigas de Javan. Acho que são as melhores. Mas porque dizes, ainda gosto, como se fosse natural, porque... deixar de gostar? Não, é deixar de gostar, é que são muitos anos a ouvir, podia se calhar querer descansar um bocado, mas ainda ouço até hoje, quer dizer, não me cansei. Okay. Ouço Jobim também, gosto muito de Jobim. Gosto de Thundercat, gosto okay. muito. Sim. Gosto muito de Thundercat. Do hip hop, gosto muito de Common e ouço Kendrick. Agora comecei a ouvir Kendrick. Quer agora dizer, com o Thundercat? Sim, com o Thundercat, porque ele participou num disco e tal. Então, uma coisa levou a outra também. Gosto muito de Hiatus Kaiyote, a banda australiana. Não sei o quê. É uma banda. Hiatus Kaiyote. Ok. É muito bom, muito bom. E ouço outras coisas mais, na verdade. Ouço tudo. Um bocado. É difícil dizer porque eu vou ter que estar a pensar. Sim. Se eu ponho o meu iPad a rolar, okay. quer dizer, faço uma viagem pelo mundo todo. Então, há bocado quando disseste as coisas que te passavam pelos ouvidos, a música que era exposta em Luanda, tipo, falaste de Kuduro e coisas do género, isso não entra nas coisas que tu vais ouvir deliberadamente. Às vezes sim, depende okay. do mood, depende de como estiver a sentir. Por exemplo, as coisas mais viradas para a dança, mais para a eletrónica. Sim, etc. sim, eu gosto, sim. eu gosto muito de dançar, sim. na verdade eu gosto muito de dançar. Okay. Não sou um grande dançarino, sim, mas gosto muito de dançar. E principalmente nós angolanos em especial temos uma ligação com a dança especial, né? Nem todo mundo dança, na verdade. Isso é também um clichê. Não, claro, é um clichê e é um estereótipo, se calhar. Também, sei lá, imagino que uma pessoa que seja angolana e que não saiba dançar ou que não goste de dançar, sim. até se sinta um bocado mal em termos de expectativas das pessoas claro, para claro. Que dance e que isso não é fixe. Sim. Não é fixe, mas sim, mas nós estamos em contacto com a dança. Sim. Dancemos ou não dancemos, estamos sempre em contacto com a dança. Alguém próximo de nós, sabe sempre dançar ou, e tal. E a música para dançar está sempre lá, presente. Mas às vezes estou com amigos e epa, queremos ouvir um kuduro, queremos dançar, queremos rebolar, no fundo. Então eu também ouço kuduro. Mas se estás com amigos e querem dançar, a primeira coisa que vem à cabeça para isso é kuduro? E kizomba. Kuduro, kizomba e samba, na verdade. Pois, porque era aí. Que eu estava a perguntar, porque o samba é para dançar. Sim, sim, sim, sim, sim. O samba e a kizomba também. Sim? Sim. Acho que está mais ou menos numa playlist onde, por exemplo, se nós tivermos um ambiente entre amigos, numa playlist onde haja kuduro, vai haver samba e vai haver kizomba também para dançarmos. E também vai haver músicas eletrónica mundial. Né? Sim, sim, sim, sim, sim. Digamos. Mas eu ouço de tudo, não? Porque eu tenho amigos que são muito, muito. São muito fechados, na verdade. Epá, só ouvem isso e é a forma deles de ser. Mas quê? Dentro do circuito da música, de músicos? Sim, de músicos principalmente. Okay. Principalmente de músicos. Que só gostam de um tipo de uma forma de fazer música, de uma ideia de música. E eu, por acaso, sou um bocadinho mais aberto. Eu tento ouvir de tudo. Eu divirto-me com músicas simples, de dois acordes. Não, claro, tem que ser muito mal para não gostar. Tem que ser mesmo muito mal, de muito mau gosto para não gostar, mas de resto eu ouço de tudo. Há bocado não perguntei quando tu falaste da tua banda em Luanda de covers. De covers de quê? De tudo. Nós vamos desde covers de Stevie Wonder até covers do Yuri da Cunha. Ok. É? São dois nomes que ainda não tinhas mencionado. Mas que também são. Pois, Stevie Wonder é um dos meus cantores favoritos, okay. Quer dizer, é o meu cantor favorito, na verdade. Ok. Stevie Wonder e o Danny Hathaway, então, olha, são dois nomes. Porque eu vou-me lembrando das coisas, na verdade. Então, olha, fazemos covers de tudo. Vamos desde o pop antigo até. Pop antigo, o que é que entendes por isso? Bom, eu sou muito Michael, esta coisa. Michael Jackson é pop antigo. O pop dos anos 80 é pop antigo, por exemplo. Mesmo o disco, por exemplo, e tal também. Por exemplo, nós temos músicas do Kool & Gang, Earth, Wind & Fire, por exemplo. Então, a nossa banda é, bom, é, digamos, é uma banda para música, mais para música dançante. Sim. E qual que o trabalho que tu fazes a dar novas roupagens às músicas que vais buscar no teu EP, não faças isso com a tua banda, seja uma coisa mais. Mais cover mesmo. Mais cover, tipo, como está. Como está, como está, vocês. Exato. Algumas coisas alteras. Sim. Porque depois de 3 anos, 2 anos que tocamos a música, epá, já não consigo tocar assim, malta para, vamos tocar num arranjo novo, porque não consigo, senão ou tiramos a música ou tocamos de outra forma. E é assim que acontece, às vezes algumas versões e por acaso ficam engraçadas. Isso é porque também já foi mesmo com a banda que eu andei a experimentar algumas formas de mudar as músicas, fazer versões, né? Então foi mesmo com a banda que eu reinventei algumas músicas e ganhei alguma experiência a fazer mudanças, a fazer novas roupagens às músicas. Mas tu és vocalista da banda? Um dos vocalistas. Okay. Nós somos 3 vocalistas. Okay. Cada um tem mais ou menos a sua área de atuação. Qual é que é a tua e qual é que é a dos outros? Bom, digamos, a minha área de atuação é mais, digamos, eu vou mais para soul music e digamos, um tipo muito específico de música. Por exemplo, eu canto, eu gosto mais de cantar coisas mais antigas. É uma coisa um bocadinho minha. Sim. Prefiro cantar músicas mais mesmo kizomba, mesmo samba, que seja mais antigo. Os meus outros colegas, por exemplo, o baixista, que é o Wilder Amado, ele canta alguma música brasileira também, mas canta alguma música brasileira, algumas músicas mais recentes também. E um repertório assim um bocado mais pop, mesmo atual. E, por exemplo, ele canta a música dos Daft Punk, o Get Lucky. Get Lucky, por exemplo. Isso é disco. Nile Rodgers, exatamente. Ele toca guitarra. Exatamente, e produz a música. E o percussionista canta os chembas assim mesmo mais galhados, mais mexidos. E as músicas, alguns chembas também quimbundos, antigos também. Então nós temos assim um bocadinho, cada um tem a sua, okay. E depois o seu estilo e tal, fica uma coisa engraçada. Pois, mas eu também tenho feito as minhas coisas a solo. Sim. Agora. Mas a banda continua, está lá. Agora, por exemplo, estão a tocar sem mim. Acho que arranjaram um substituto. Okay. Acho. Mas sim. Mas é uma coisa séria? Tipo, tocam muito? E em muitos sítios? Nós tocamos, sim. Tocamos basicamente em bares. E... Sim, sim. Não, mas tem uma agenda preenchida. Sim, sim, sim. De, semanalmente, 3, 4, 4... Ok, é uma coisa grande. Sim, então, sim, sim, sim. É quase sempre, é quase diário. Ok. 3, 4 vezes por semana. Somente no fim de semana, quase sempre estamos a tocar. Então, de quinta a domingo. Então é mais ou menos. E além de música, de que tipo de coisas é que gostas? Bem, eu gosto de ler. Eu gosto de ler, na verdade, já... só os livros. Pois, é fantástico, porque posso me perder aqui com os livros do Calaf. Podes roubar alguns. Posso roubar alguns, ele não vai se importar. Não, ele não vai reparar, se quer. Quer, pois. Pois, aqui é de roubas ter. Assim um bocadinho e ele repara tipo daqui a um mês ou dois. Sim, se calhar daqui a um ano. Não, porque ele está, se calhar, mais tempo em Berlim do que cá. Mas, sim... Tem muitos títulos interessantes, até tem o Corão, o Al-Corão em inglês e tudo. É engraçado, tem coisas muito engraçadas aqui. Que tipo de coisas é que tu gostas de ler? Eu gosto sinceramente de ler. Bom, eu vou fazer uma abordagem das últimas coisas que eu li. Pronto, é mais fácil. Por aí, sim, é muito mais fácil, sim. Porque eu não... Eu devia antes fazer a pergunta, pois, porque... dizer já as últimas coisas. Porque, exatamente, porque às vezes não... corre muito mal. Okay. Eu sou aquela pessoa que, se tu me fizeres esta pergunta, eu fico também muito mais embaraçado do que tu e fico horas a tentar responder. Portanto, não é justo. Eu devia mesmo dizer as últimas coisas. Mas eu pelo menos admito. Assim, é mais fácil perguntar-me o que é que eu gosto, que tipo de filmes é que eu gosto. Olha, aí é mais fácil. Aí é mais fácil. Então, mas eu tenho lido muita... Tenho consumido muita literatura lusófona agora. Okay. Tenho virado bastante para a literatura lusófona. Por exemplo, eu li há uns meses O Irmão Alemão, do Chico Buarque, que eu adorei o livro. Acho que o Chico é um excelente escritor. Li Nação Crioula, do Agualusa. Li... Parei no meio, Os Transparentes, do Anjaki. Parei no meio porque depois... Na verdade, eu fiz uma coisa engraçada, que alguém disse que gostava muito do livro e eu ofereci o livro. Ok. Porque então... acho que isso é bonito. Ofereci o livro a uma amiga, porque ela gostava muito do livro, gostava muito de ter lido. Então, olha, leva, pronto. Eu acho que a partilha é interessante. Mia também. Li agora o livro de poemas do Mia. Por acaso é uma faceta do Mia Koto que pouca gente conhece. Mia poeta, quer dizer, ele escreve a prosa como se fosse um poeta, na verdade. Ele inventa palavras e ele tem uma sensibilidade com a palavra um bocado especial. Sim. Mas agora vou me virar assim um bocadinho mais para a literatura inglesa, em inglês. Eu comprei o To Kill a Mockingbird, da Harper Lee. Sim, eu comprei, por acaso está aqui em inglês também. Sim. Mas eu comprei, eu estive numa feira no Chiado, e aproveitei e comprei em inglês. Pronto, nem sabia que o Calaf tinha cá, e quando comprei, depois vou ver. Está aqui neste instante dele, porque nós estamos a apontar para um sítio que não fica gravado, não é? Não fica gravado, exatamente. Estamos a apontar, está aqui neste instante. Sim, também gostava de ler, por exemplo, algumas coisas como Alguns clássicos, como Shakespeare ou qualquer coisa assim, só para. Porque, na verdade, já li Shakespeare na escola, mas não é a mesma coisa. Se calhar, às vezes, nós temos que revisitar os livros que lemos na escola porque é diferente. Em inglês não é nada fácil ler. Sim, foi em inglês. Foi em inglês que tu leste na escola? Sim. Mas da escola de inglês. Ah, na escola. A escola de inglês? Sim. Mesmo. De inglês no curso. Mas já foi uns anos atrás. Mas não é nada fácil, o Shakespeare mesmo em inglês, porque é um inglês muito antigo e muito estilizado e muito. Não é nada fácil. Pois. Mas ele tinha essa coisa de. Ele inventava palavras também. Algumas. Sim. Muitas palavras foram inventadas por Shakespeare. E nós traduzimos para o português. Sim. A partir de algumas coisas que ele foi buscar radicais ao grego, ao latim, juntou com. Expressões, etc. Um monte de coisas, sim. E nós traduzimos para o português. Ficou por. Estrangeirismo, né? Bom, e gosto de filmes, gosto de desenhar. Pronto, e os filmes? Os filmes, bem. Eu vou ser muito chato sempre. Que é isso? Estou aqui para falar. Estás aí para falar. Os filmes. Eu tive uma fase. De filme noir, há uns meses atrás vi uns 4, 5 filmes noir. Assim, eu também não tenho muito tempo, na verdade, sim. Porque estou sempre a fazer coisas. Mas o tempo que eu tenho, tento ver alguns filmes. Como é que é em termos de cinema a Luanda, por exemplo? Bem, Luanda está bem atualizada. Sim. Em termos de lançamentos. Mas há muitos cinemas, havia muitos cinemas quando estavas a crescer, etc. É mais por aí. Essa engraçado, pergunta. Porque na minha adolescência, a primeira vez que eu entrei no que eu vi filme. Sim. Num cinema, eu já tinha 15, 14 anos. 14 anos por aí. Porque todos os cinemas em Luanda estavam desativados. E depois reativaram o cinema Atlântico. E nós depois havia uma sessão semanal. É engraçado, mas era um filme, normalmente era um filme atual, sim, era um filme atualizado. Mas havia uma sessão ou duas no máximo semanais, que era o domingo. Eu ia ao domingo, já não me lembro se havia outro dia, sinceramente já não me lembro. Mas eu ia sempre ao domingo, que é perto da minha casa. E depois eu cresci com essa cultura de que cinema era uma coisa mesmo, mesmo especial. Depois, já mais em 2008 ou 2007, depois abro o primeiro cinema depois de muitos anos, que é o Cineplace, que era lá um shopping center. E pronto, pois ali a cultura do cinema começou a crescer mais, mas no fundo era o único cinema também em Luanda. Esse Cineplace já fechou, agora outros shopping centers, outros shopping centers com cinema. Por exemplo, agora é muito mais fácil. Nós estamos agora a par e passo de todos os lançamentos. Sim, sim. Por exemplo, se sai cá na sexta-feira, normalmente sai a quinta-feira da semana a seguir em Luanda. Que é mais ou menos assim. Cai a quinta também. Quinta, né? Então, cai aqui uma também, semana sim. Depois está em Luanda, ou às vezes no mesmo, sim, mesmo sim, dia sim. Que estrear em Portugal, porque uma das maiores empresas de cinema, que também é de televisão, também tem ligações com Portugal. Ok. Então acaba por, se calhar, o dono comprar para os dois, mercados. Então, mas basicamente há uma parte também pirata da minha, que vai, mas principalmente com filmes antigos. Eu não gosto de descarregar filmes novos, porque acho que é mau. Sim. Se estão no cinema, se estão na TV, se eu posso... Vem na TV, se eu tenho acesso, então eu posso ir ver. Agora, filmes mais antigos que eu teria que procurar muito para encontrar e que são o meu tipo de filme favorito, né? Pronto, tiveste uma fase de filme noir? Filme noir, olha, já porque... dei aqui uma volta enorme, né? Mas filme noir e desde Sunset Boulevard, a Casablanca, coisas mais clássicas, na verdade, né? E também vi dois filmes do Jacques Tati, do Mathieu Hulot. Sim. E vi alguns outros. Depois houve uma fase de em que eu fui buscar alguns filmes de culto, por exemplo, eu nunca tinha visto, não sei se calhar porque sou um bocadinho jovem para me ter apercebido na altura que, por exemplo, Requiem for a Dream era um grande movie, por exemplo, fui buscar. Não, isso é um filme para aí do ano 2000, é para aí de 2000. Sim. Estás a dizer que eu tinha 10, 11 anos. Ok, mas estás a dizer que não havia assim cinemas muito atuais em Luanda, se calhar. Pois, faz sentido. Faz sentido, não? Yeah. Sim. Por exemplo, eu gosto muito do Milos Forman, por exemplo, sim. Que eu fui ver há dias estive a ver o Amadeus, por exemplo. Sim. Depois tem a coisa da música, né? Claro. Tens alguma rivalidade com alguém, como Salieri e o Mozart? Não, acho que não. Eu pelo menos, se calhar, eu sou como o Mozart que não se apercebe. Se calhar é preciso ser um bocado Salieri para se aperceber. Quer dizer, eu tinha que ser o Salieri para saber que eu tenho um rival, porque o Mozart nunca, nunca se apercebeu, sim. Se calhar. Né? O voo no sobre o ninho do... Como é que é? Voando sobre o ninho do cuckoo. Exatamente. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Exatamente, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Com o Nicholson. Também é mais ou menos o meu estilo de filmes. Sim. Na verdade, que não é bem um estilo, né? Mas é uma visão um bocadinho mais artística sobre o cinema. Eu gosto de blockbusters. Acho que todo mundo gosta. Mas é como comparar... Que blockbusters gostas? Olha, eu gostei de... por exemplo, gostei do Batman vs Superman. Gostaste? Gostei, por exemplo. Acho que é um filme interessante. A história, se calhar, não agradou a muita gente. Porquê? Não? Porquê? Não, porque é um filme... Eu gosto... Foi o Zack Snyder, não é? É. Eu gosto de Zack Snyder, acho que ele tem aquela coisa muito dark, de abordagem meio dark, porque se nós compararmos, por exemplo, a DC com a Marvel é muito mais colorida, é mais florida do que a DC. A DC é muito, tem aquela coisa escura, né? E o Zack Snyder incorporou bem aquilo naquele filme. Eu acho que é isso que eu gostei mais, não? No Batman vs Superman, por exemplo, gostei um blockbuster assim, mesmo muito, muito gritante, digamos. Sei lá. Gostei da Hora de Ponta, por exemplo, com. Os três? Os três? Acho que são três. São três. Quatro. Não, são três. Falando em Jackie Chan, que ganhou agora um Oscar honorário, né? Por exemplo, gosto muito de filmes de comédia. Eu gosto do Kevin Hart, por exemplo. Ok. Os filmes do Kevin Hart. Quais? Ainda dias vi o Central Intelligence com o Ben Johnson. Sim. Gostaste? Gostei. Quer dizer, não é um filme que eu me lembro assim todos os dias. E que... Não tenho nada contra. Eu gosto do Central Intelligence. É. Sim. Eu gosto do Kevin Hart. Eu sou isso. E gosto do Ben Johnson também. Nada pois. Contra mesmo. Pois é, mas prefiro isso ao Batman visto. Ah, entendo perfeitamente. Eu não gosto nada do Batman visto Superman, especificamente do Batman. Está bem, sim, como, sim. Não, como não, não, não estou a entrevistar a ti, não vou perguntar porquê. Talvez depois eu pergunto. Não, se tens valente algo, gente, sabe? Eu já não gostei de Deadpool. Ok, sim. Yeah, acho que não. Não sou o maior fã de Deadpool. Yeah, não é um filme que eu. Sei lá. Okay. Por exemplo, mas pronto, é por aí. Gosto de Avatar, acho que é um filme brutal. Acho que tem uma produção brutal. Gosto da mensagem também. Gosto, Eu acho que um dos melhores filmes que já se fez em todos os tempos é Matrix, assim, a saga toda. Acho que é inteligente, é muito inteligente, aliás, é aqueles irmãos, ou irmãs, né? São irmãs agora. São irmãs agora, exato. Sei lá, pelo menos revelaram que eram irmãs. Sim, sim, eles já são, já, elas já são transexuais agora. Sim, sim. Já são. Não, revelaram que eram transgénero, sim. A segunda foi tipo no ano passado ou algo foi. Sim, sim. Mas ainda me causa um bocado de confusão às vezes, sim, porque sim. Ainda me refiro a elas como, às vezes, sim, como, sim, como irmãos, mas as irmãs. E elas são muito muito inteligentes. Na verdade, eu acho que a forma como se abordou aquilo tudo e a mensagem que está por detrás, sim, daquilo, muito mais forte do que aquelas lutas, aquelas coreografias, sim, de luta fantásticas, né? Na verdade. Sabes que agora há um grupo de multimilionários de Silicon Valley, daqueles da tecnologia, que, sim, acham que nós vivemos no Matrix e toda. E estão a investir muito dinheiro para investigar uma maneira de sair, não necessariamente o Matrix, mas que vivemos numa realidade virtual, que estamos a viver numa simulação da realidade, e estão a tentar investigar uma maneira de sairmos disso. Interessante. Todos nós. É interessante, porque isso depois vai um bocadinho de encontro com a minha noção de universo também, sim, que não é muito diferente disso, na verdade. Porque nós somos almas e somos espíritos. Isso acho que não é cientificamente contável, mas é um fato que qualquer ser humano, ser vivo, sente que é um espírito dentro de um corpo, ou sei lá. E no fundo, se calhar é isso. O corpo é tipo virtual, digamos. É a forma como nós. É a forma como, sei lá, como nossos espíritos arranjaram de crescer, porque se calhar não tem forma. Se calhar é mais ou menos isso, né? O budismo também fala um bocadinho sobre isso. E então. Acaba se calhar por ser isso. Mas é uma coisa que. O budismo é uma coisa que tu investigaste, que tu. Considerar-te-ias budista ou foste buscar coisas ao budismo? Sim, fui buscar coisas. Na verdade, eu fui católico durante, sim, muito tempo. Fui católico praticante mesmo. Mesmo. Levei muito a sério. Se calhar até a sério demais. a religião. E depois. Bom, comecei a ter contacto com outras coisas, por exemplo, com o budismo também. E hoje em dia a informação está tão acessível, sim, que eu não preciso de entrar num templo budista e estudar com os monges para saber o que, sim, sim, que é que o budismo trata. Na verdade, acho que é impossível concordar. Acho que qualquer pessoa um bocadinho mais desapegada consegue... Quer dizer, não consegue concordar com tudo. Numa religião, concordar com tudo numa ideologia. Porque é impossível, né? Impossível. Nós somos indivíduos diferentes uns dos outros. É impossível concordar com tudo. Com tudo o que uma pessoa estava a dizer. Claro, claro. E o budismo. Tu gostas do Batman, mas isso é problema. É verdade, olha só. Não é só para isso. E tu, olha que eu concordo muitas coisas contigo. Né? E não concordamos do Batman vs Superman. Yeah. Então, pronto, não concordo com tudo, nem concordo com tudo do budismo, porque o budismo também prega um certo desapego, que talvez às vezes esse apego dá um bocado de sentido à vida, não é verdade? E essa plenitude de sentimentos e de emoções, plenitude, não, essa não é a plenitude da palavra, mas essa em inglês diz flatness, ajudas-me. Tipo. É tudo tão estável, né? Digamos. Sim. Então. Essa coisa estável das emoções do budismo, se calhar impede-nos também às vezes de viver um bocadinho. Né? Não sei, eu acho. Sempre fiquei com essa sensação quando comecei a pesquisar um bocadinho sobre o budismo. Mas porquê foste pesquisar o budismo? porque eu sou um curioso natureza. Okay. Eu já fui pesquisar até sobre ocultismo, então... Não, claro. Então... Mas o que é que tu levou... Ah, budismo é uma coisa que eu quero pesquisar. Alguém me ensinou? Se calhar, já nem me lembro porquê, mas se calhar deve ter vindo à baila numa conversa ou tal, ou curiosidade, ou vi num filme, num documentário, queria saber um bocadinho mais. Se calhar, uma coisa parecida. E se calhar foi. Hoje em dia a Wikipédia é fantástica, né? É o melhor. O Google. Eu tenho um amigo que diz Google is the new God. Então, porque sabe tudo, né? Sim, sim. Yeah. Então, pronto. É mais ou menos por aí que eu fui buscar algumas informações. Também eu fui buscar coisas no ocultismo, quer dizer, buscar coisas do ocultismo. Não, o que é que foste buscar do ocultismo? Por exemplo, eu fiquei a saber que um dos maiores promotores, digamos, mais estudiosos do ocultismo é o Eliphas Levi, que escreveu várias coisas, até teses da universidade, do mestrado, do doutorado e tal, acerca do ocultismo, e era perseguido, obviamente, acho que. Se não me engano, ele era alemão, de origem judia, e que ele mudou o nome, né, de Eliphas, que é mais ou menos Afonso, uhum, em português, Levi, Luís, Afonso Luís, mais ou menos. Sei também, por exemplo, sobre a dualidade. O ocultismo fala muito sobre a dualidade, sobre o bem, o equilíbrio entre o bem e o mal. Na verdade, essas coisas são tão esquisitas, porque até quando começamos a ler um bocado, até começamos a achar um bocadinho de sentido, até nessas coisas que são um bocado demonizadas e tal, né? Quer dizer, então é interessante, interessante. Eu gosto muito de pesquisar sobre as coisas, né? Mas é engraçado que eu sou uma pessoa sem religião, mas que acredita em Deus. Eu não sei explicar como é que eu acredito, mas se alguma coisa me diz... Alguma coisa, sei lá, não sei se eu quero acreditar ou não, uma coisa que me dá conforto, mas acredito, sinceramente. Então, é engraçado isso. É quase um conflito, né? Então, só para acabar, tu vais estar no MESFEST? Vou estar no MESFEST. Quando? Onde? Vou estar no MESFEST no dia 25, na sexta-feira. Esta sexta? Esta sexta, 21 horas, na Sociedade de Geografia de Lisboa. Okay. Já foste ver o sítio? Não, ainda não. É incrível, a Sociedade de Geografia de Lisboa. Eu vi fotos. É mesmo muito fixe. Eu vi fotos. Só fui lá uma vez, num concerto, mas adorei o sítio. Eu vi fotos e disseram mais ou menos como é que é aquilo, que tem uma espécie de biblioteca viva, sim, sim, com espécimes vivos e tal. Deve ser mesmo, mesmo fantástico. Claro, vou ter que ir lá. Sim, claro. Não tem como. Mesmo que quisesse. Não obstante divulgar o sítio onde fica esta casa, é relativamente perto daqui. É. É bastante. Relativo, pronto. Bastante perto daqui. É. Pode ser? É. Um raio de 2 km daqui, vá, pronto. Sim, ninguém sim. Saber onde é que isto é. Sim, é bom. 10 minutos a pé, pronto. Ok, vá. Sim. 10 minutos a pé. Até 10 minutos a pé, que acho que é mesmo. Até 10 minutos, exatamente. Okay. Se for muito relaxado. Até 10 minutos. Pois. E depois, Aveiro? Antes, não, Aveiro antes. Antes é Aveiro, que é quinta? É amanhã. Ah, é quarta, o que é quando isto sai? Portanto, é hoje. É hoje, é na quarta-feira, às 21h30, no Teatro Aveirense. Eu, na verdade, vou praticamente abrir o festival. Que é o MED? Não. Sons em Trânsito. O MED era em Aveiro? Não. Esquece, Sons em Trânsito. Sons em Trânsito, exatamente. Depois, logo a seguir, é o concerto da Mayra. Da Mayra Andrade. Andrade. Nós estamos a dizer nomes sem apelidos, e há bocado falámos muito da Aline, portanto estamos a falar da Aline Frazão. Aline Frazão, pois. Pronto. Pois, estamos aqui a ter uma conversa tão informal que. Sim, sim, sim. Sim. Não, pois. Estou a pensar quem estiver a ouvir isto e que não sabe. Só dizer Aline. Mas também podes pôr o teu nome, estavas a falar do Google, escreves o teu nome no Google e Aline, e acho que vai aparecer o apelido dela. Claro, claro, claro. E da Mayra Andrade, logo a seguir, eu por acaso estava no... Foi reagendado. Sim. Eu estava no dia do Ed Mota e eu gostava de vê-lo, por acaso. Só que calha no dia do Vodafone, do Mesh Fest? Não, Não. é um dia depois. Ok. Ah, eu ia fazer o Vodafone Mesh Fest, depois E depois, ia sim. para ver. Mas agora, bom. Mas pronto. E não vai Sempre ver ir o lá, Edmota? vou sempre lá ir no sábado. Sábado de manhã está bem, portanto não é um problema. Ok, muito obrigado. Tá, obrigado. Thank you.